E essas meninas da bagunça, hein? Gostou da kit, humilde, aceitou meu convite, vem pra suíte. E hoje o vó elas consultem, conjuntivite, sem crise. É por esse aroma que elas cometem deslize. No barraco, aqui fim de semana é balada. Pra quê? Isso aqui é desnecessário. Pros humilde um brinde é claro, pros parceiro vida longa. E que nessa viagem nunca falte essa longa. Poucos aderem então, difícil de entender, se arrepender eu não. Só pra ter que aprender, prefira a noite e seus prazeres. Blunt, maconha, game, desfrutar da liberdade enquanto a vida e me vai permite. E vai trovar daquele jeito, hein? Essas mina hoje tá problema. Quer curtir a vida, sex free, longe de esquema. E hoje os barracos truva, a noite elas perfuma. Deixa elas viver no quarto fazer travessura. E hoje os barracos truva, a noite elas perfuma. Deixa elas viver no quarto fazer travessura. E essas meninas da bagunça, hein? Gostou da kit, humilde, aceitou meu convite, vem pra suíte. E hoje o vó elas consultem, conjuntivite, sem crise. É por esse aroma que elas cometem. Então bora viver o hoje, deixa os moleque inquieto. Leva as fitas pra ir, traz pra nós aqui o sucesso. E quem falou que favelado não era digno de prosperidade? Hoje tá trovando de importado na cidade. Quero o melhor desse mundo, só que dinheiro não é tudo. Quero essas partes mais tarde, até pitó vagabundo. Então vai desfruta, deixa dessa marra e vem curtir comigo. Hoje a Patricinha vai trovar lá no quarto. A noite elas perfuma, deixa elas viver no quarto fazer travessura. Os barracos truva, a noite elas perfuma, deixa elas viver no quarto fazer travessura. E essas meninas da bagunça, hein? Gostou da kit, humilde, aceitou meu convite, vem pra suíte. E hoje o vó elas consultem, conjuntivite, sem crise. É por esse aroma que elas cometem deslize.